Liberdade, 4:12. Buenas amigos e amigas. Eu sou Anomar Danúbio Vieira, poeta e compositor, e também faço parte, através do meu verso, da programação desta emissora de bote e bombacha que tão bem divulga a nossa música regional. No campo e na cidade, Rádio Liberdade. Um baita abraço. Buenas, gauchada, aqui é o cancioneiro. Estou com meu canto e minha prosa. No campo e na cidade, Rádio Liberdade, aquele abraço, tchê. Olá, gauchada amiga. Aqui quem está falando é o Carlos Magrão. Eu tenho orgulho em fazer parte da programação da Liberdade, a emissora de bota e bombacha da Rede Pampa de Comunicação. Um grande abraço a todos, no campo e na cidade. Rádio Liberdade. No campo e na cidade, Rádio Liberdade. Loja Estilo Campeiro atendendo há 3 anos na Oscar Pereira 1542 em Porto Alegre. Fone Whats 51981581115. Artigos gauchescos, indumentária gaúcha, restauração, afiação e polimento de facas. Facas com promoção especial por R$99. Oscar Pereira 1542 Porto Alegre. Fone 51981581115. Na Liberdade você ouviu Nielsen Santos e o instrumental Rincão dos Maciel. Liberdade, pontualmente 4 horas.